E também aproveito naturalmente para felicitar o Partido Socialista pela vitória alcançada localmente e também nacionalmente e estendo essa felicitação ao Sr. Professor José Carlos Alexandrino por ter sido eleito deputado da Nação, desejando que o seu desempenho seja honroso para o próprio e seja profícuo para o território que ele vai representar na Assembleia da República. Portanto, é esse o meu desejo relativamente àquilo que aconteceu no passado domingo.